do tempo. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passo na escada, eu vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul, botinas de sedas no seu corpo nu. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Acordo sem você, fico falando com as paredes. Sereno de ser, em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você. Mais uma pra gente falar de amor. Ao vivo!